Boa noite, ouvintes. Eu sou Matheus Moreira e hoje vamos falar de um tema que está em pauta, a militarização nas escolas públicas. Nas últimas semanas, o Ceará foi matéria nos principais jornais do país ao ser anunciado, no dia 1º de outubro, pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, como um dos 15 estados que aderiram ao programa de escolas cívico-militares, sendo o único da região Nordeste. Porém, no dia 3 de outubro, por meio das redes sociais, o governador do estado, Camilo Santana, afirmou que, abre aspas, algumas pessoas têm me perguntado sobre o fato do governo do Ceará ter aderido ao programa das escolas cívico-militares do governo federal. Quero deixar bem claro que o Ceará não aderiu a nenhum novo modelo de educação, mas a um programa que prevê recursos federais para a construção de duas unidades de ensino. Aliás, o Ceará já possui 3 escolas militares, 2 da PM e 1 dos bombeiros. No universo de 728 escolas estaduais, sendo 252 de tempo integral. Quem tenta emplacar essa informação errada ou desconhece os excelentes resultados da educação pública do Ceará, considerada referência no Brasil e que serve de modelo para vários estados, ou age de má fé. Meu compromisso é fortalecer cada vez mais nosso modelo cearense de educação pública, aumentar as nossas escolas de tempo integral, investir cada vez mais nos nossos alunos e professores e melhorar ainda mais os nossos resultados. O resto da discussão é guerra ideológica, que não leva a absolutamente nada. Fecha aspas. O Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares foi lançado no dia 5 de setembro e pretende militarizar 216 escolas até 2023. Fica uma média de 54 unidades de ensino por ano. A ideia é colocar na gestão escolar militares, na sala de aula, professores civis. O orçamento para o ano que vem está previsto em R$54 milhões. Segundo o governo, a adesão dos estados e municípios ao programa é voluntária. Entretanto, o ministro da Educação garantiu o repasse de R$1 milhão para as escolas adeptas do programa investirem em estrutura. O Ministério da Educação dará prioridade às escolas das capitais e regiões metropolitanas que ofereçam um ensino até o nono ano ou ensino médio, tendo entre 500 e 1.000 alunos nos dois turnos. Além disso, a princípio, a intenção é atender escolas com nota baixa ou índice de desenvolvimento na educação básica. Até o momento, 15 estados, mais o Distrito Federal, aderiram ao projeto. Para colocar o assunto em pauta, convidamos Linix Suede Carvalho da Mota, professora de História com formação pela Universidade Regional do Cariri e que atua na Escola Francisca Fonseca, em São José de Piranhas, na Paraíba. Conversaremos também com Rogério Celestino Araújo, professor de Geografia formado pela Universidade Federal do Ceará, atualmente ministra aulas na Escola Estadual Liceu de Iguatu, Dr. José Gondim, e do 2º Colégio da Polícia Militar, em Juazeiro do Norte. Bem, então, pessoal, a gente deu preferência para escolher vocês aqui, pela sua atuação em sala de aulas, não só isso, mas como algumas características também que são atenuantes. Que no caso, como a Suede, é militante, e ela tem posições que se demonstram, acabam sendo contra a militarização, esse modelo de militarização. E é sempre bom a gente trazer esse debate, pessoas que concordam, uma pessoa que, no seu caso, vive a educação militar como professor. Né? Uhum. E dessa forma a gente vai tentar construir pelo menos um caminho que acabe esclarecendo para quem está ouvindo. Soluções para o ensino brasileiro, não só para a educação militar. Exato. Então, primeiro de tudo, por que vocês acham que está se tornando um debate tão rotineiro agora essa questão da educação militar? Será que é pelo novo governo? Será que é porque elas têm, de alguma forma, dado certo? Por que militarizar, né? Por que fazer esse tipo de educação? Por que criar essa, ou pelo menos usar isso como alternativa para a educação no Brasil. Pode começar, professor Rogério? Posso. Assim, boa noite, pessoal. Então, a minha visão, no caso, né, da educação em cunho militar, né, eu acho assim, essa evolução das escolas militares, ou a necessidade de se implantar escolas militares, logicamente, emergencialmente, tem a ver com o governo, tem a ver com a mecânica do governo atual. Né, até porque foi proposta de campanha dele, né, das poucas propostas que ele colocou, né, no plano dele de 4 páginas, uma das propostas era colocar escolas militares. Mas, como a gente estava comentando em off aqui, elas não nasceram com esse intuito de ser uma escola voltada para a militarização. Foi mais um anseio popular. Porque, como você, a gente deve entender, simples, um policial sendo preso aí num presídio, por exemplo, ele vai ser assediado, tem que ser colocado à margem, tem que ser colocado em outro ambiente. Então, tu imagina agora filhos de militares passando por uma situação, porque você falou do Distrito Federal, é um dos estados brasileiros que mais, que pouco pagam, né? Que tem mais, é mais déficit no caso salarial para os policiais. Então, os caras têm que acabar indo para a escola pública. Então, quando tu imagina o fato de você estar em ambientes subnormais, favela, tudo mais, que os caras moram também, exemplo do Rio de Janeiro, muitos policiais moram em favelas, os caras têm que esconder a farda para não morrer. É fato, né? Não estou questionando o seu contexto aqui. Mas, assim, eles pediram isso, né? Pediram porque, poxa, eu tenho preocupação que meu filho seja assediado na escola, aconteça dele ser linchado, né? Aconteça de... Pronto, nasceu esse contexto. E hoje a gente está percebendo que a educação, ela tem tido melhores rendimentos na escola militar? Ponto. Sim. Mas qual tipo de escola militar? Que eu estava até comentando também, off. A gente tem uma escola militar, que é precursora, que é as escolas militares, né? Que são os CMs, no caso, como a de Fortaleza, o CMF, que é uma farda diferente, né? Da diferente daqui, que é mais ligada, é mais puxada para a farda da Polícia Militar, né? Então, assim, nesse contexto nasceu a escola da Polícia Militar, mesmo os moldes. Tanto que utilizam a mesma, digamos, estrutura, né, de organização, de organograma. E também utilizam alguns elementos, né, disciplina, cantar o hino, formação inicial, geralmente é mais cedo, tudo mais. Mas eu acho, como qualquer tipo educacional, é um modelo que está sendo implantado para ver se dá certo. Na verdade, é uma tentativa. A gente não tem a ser. Em termos de educação, a gente nunca sabe o que é que vai ser efetivo ou não. A gente sabe que na universidade o aluno ele tem uma visão diferente e uma responsabilidade diferente. É aquele negócio do tu te vira, tu vai ter que se virar. Muitos você tem que fazer, tem que criar conteúdo, tem que criar o que saber. Né? Você vai ter um certo limite com o seu professor e o professor vai te dar uma ferramenta e de lá você vai ter que se virar. Na escola de ensino fundamental e médio tem uma estrutura, tem uma organização, né? Tem uma organização de base, mas também é um limite. É um limite também interpessoal, familiar, né? Cultural, acesso que aquela criança tem da cultura e tudo mais. Então, eu acho que é de momento. Eu acho que, primeiramente, momento político brasileiro e momento também de necessidade de talvez ter um impacto, uma mudança, uma nova metodologia. Né? Porque muito da escola militar é a escola tradicional de 50 anos atrás. Boa noite, eu sou a Suede. Eu vou começar logo dizendo... Não existe nenhuma razão prática, pedagógica, para a instalação de escolas militares. Nenhuma. A instalação de escolas militares, esse programa é puramente ideológico. A única justificativa desse projeto é ideológica. Eu vou ter alguns dados aqui. O colega professor falou sobre... A questão de melhorar os índices nas escolas e tal, melhorar a questão, pacificar, por assim dizer, porque, como você falou, os filhos de policiais podiam ser linchados dentro das escolas periféricas, a questão também da violência nas escolas, né? Eu vou citar aqui o exemplo do estado da Paraíba, estado onde eu moro. O estado da Paraíba, nos últimos 3 anos, ele teve diversas conquistas educacionais. Por exemplo... Ele aumentou a qualidade da educação. Nos últimos anos, foi aumentado em 61% o número de jovens que se inscrevem no Enem. Foi elevado em 15% o número do IDEB, apresentando 30% de melhoria em nível em português e matemática, isso a nível estadual. Também diminuíram o número de desistência e, nas escolas que esse novo modelo que eu vou explicitar já foi instalado, os casos de violência contra professores e entre alunos são quase nulos. São as chamadas escolas cidadãs integrais. Escolas integrais que, em vez de reprimir os alunos, como o professor colocou, a escola militar traz um modelo de 50 anos atrás, em vez de reprimir os alunos, impedir suas manifestações físicas, suas manifestações culturais, porque na escola militar até o cabelo do menino tem que ser cortado em estilo militar, a menina tem que andar de cabelo preso, né? Não podendo mostrar suas tranças, seus cabelos naturais da sua etnia. Os meninos, por exemplo, que que tem uma orientação sexual diferente não podem demonstrar isso através de sua aparência. Isso é uma castração cultural e é uma violência contra o adolescente, né? Não há nenhuma justificativa prática e pedagógica para a instalação de escolas militares que não seja ideológica. É puramente consequência do momento que nós vivemos, não apenas no Brasil, mas no mundo, em que a classe rica, rentista, ela deseja a todo custo manter os seus rendimentos, suas taxas de lucro, e ela quer militarizar a sociedade o máximo possível para passar os projetos mais antipovo possível, como já foi passado, reforma da Previdência, reforma trabalhista e tal, oprimindo, reprimindo qualquer tipo de oposição, sindicatos, modelos progressistas de educação, criando e normatizando uma sociedade autoritária e criando adolescentes que baixem a cabeça apenas e obedeçam hierarquias cegamente, justificando uma verticalização extrema da educação, né, e normatizando o autoritarismo na sociedade. Ou seja, os números da escola militar não são, em nenhum ângulo, responsabilidade da disciplina militar que lá é aplicada. A disciplina militar, ela é muito útil no meio militar, no exército. Se não tiver disciplina militar, você pode morrer no campo de batalha. Se você receber uma ordem no campo de batalha e você desobedecer, você morre ou você causa a morte dos seus camaradas soldados, né? E isso é muito grave. Só que, no meio militar, a lógica militar, do ensino militar, é muito útil. Para adolescentes civis, não. Para adolescentes civis, isso só vai causar um abaixo-cabeça, um passar de pano para abusos de autoridade e entre outras coisas, né? Então, na Paraíba, você tem exemplos de melhoria na educação e melhoria na disciplina escolar sem qualquer tipo de militarização. Aqui no estado do Ceará, como o próprio governador já colocou na fala dele, as escolas de tempo integral têm apresentado bons números também, né? Eu estou falando mais da minha realidade da Paraíba, porque lá é onde eu trabalho, né? Mas, na Paraíba, em 3 anos, sem qualquer tipo de hierarquização militar, os números melhoraram exponencialmente, de forma ascendente. Os números têm sido... foram em 2016 melhor do que foram em 2015, 2017 melhor do que foram em 2016 e no ano passado melhor do que foram em 2017. E em 2020 serão melhores do que esse ano. Esse projeto de escolas cidadãs integrais está se expandindo e foi por isso que a Paraíba não entrou no projeto Escolas Cívico-Militares, porque ela não precisa. O professor quer fazer uma resposta? A gente pode fazer réplica? Pode. Ah, então é bem rápido. Suede, assim, respeito sua opinião, você tem sua opinião bem embasada e tudo mais, mas, cara, é como a gente está falando aqui de experiências, de vivências. Eu tinha uma mentalidade de escola militar. Quando eu vim, eu não sou daqui da região, para salientar, não sou. Fui aluno de escola militar, estou aqui despojado, né? Mas não é isso que a gente pensa. Não é isso que a grande maioria pensa em escola militar. Tanto quem acompanha meu Instagram, não sei se você acompanhou ou ouvir alguma coisa aí no caso, estava tendo a semana de arte e cultura da escola. E uma meninazinha da gente, que a gente conhece, não vou citar o nome da aluna, a gente bateu uma foto, ela com a bandeira da diversidade sexual. Então, assim, não é um ambiente tão fechado quanto a gente imagina. É um ambiente com algumas regras, sim. Existe a questão de você manter uma unha feita, de um cabelo arrumado, de uma castração cultural, sim. Mas se você puxar a história da educação militar, ou o próprio militarismo, ele tem um ambiente cultural comunista. Se você analisar, por exemplo, a China hoje, quem viu aí no caso que está acontecendo na China, você vai ver que o pessoal está indo para a rua. E é uma escola militar. A Coreia do Sul tem índices de educação ótimos e tem escolas militares. Não quero desrespeitar a Paraíba, mas a Paraíba saiu de 0% para 100%. A Paraíba, até uns anos atrás, tinha um déficit educacional enorme. Louvável não participar, o Ceará também não vai participar, louvável. Eu não defendo a militarização, mas eu defendo que é um modelo de ensino que pode dar resultados e está dando resultados. Entendeu? Isso é um ponto muito interessante. Eu não sei se dá tempo da gente chegar no próximo bloco com essa pergunta, mas isso... isso é algo a se tocar, esse exemplo internacional. Alguns dias eu estava pensando e refletindo a respeito dessa questão da educação militar para trazer algo ao debate. Uhum. E eu percebi o quanto o Jair Bolsonaro, que é o presidente, que ele tenta sempre replicar essa forma de educação aqui com essa nova política dele, se apoia no Japão. E se você parar para pensar, o Japão ele tem um modelo de educação muito parecido com a escola militar. Muito pior, na verdade, que a escola militar. Exatamente. Assim, existe um respeito ao professor, um representante de turma, existe, só não existe esse controle, acho que, à estética do aluno, né? Mas, do resto, eles são responsáveis pela limpeza da escola. Mudou muito a estética, assim, mudou bastante, no caso, porque antigamente tinha. Por exemplo, pintar o cabelo era impossível, não podia existir. Pintar o cabelo de rosa, azul, como tem hoje, a cultura pop chega em todo canto. Então, mas aí que chega, eu acho que essa é a minha pergunta... O Japão ele acaba também exigindo muito dos alunos por conta dessa educação. Exato. Que é quase que nacional. E aí que tá. O Japão também é o país com maior taxa de suicídio e índice de suicídio entre jovens no mundo. Uhum. E talvez seja justamente um problema social, mas talvez um dos pilares e uma das coisas que acaba motivando seja a forma de educação que acaba reprimindo essa forma do aluno, ser, e essa cobrança do aluno. Pode ser. E trazer um modelo que se inspire é um problemático no campo educacional brasileiro. Vocês não acham? Vou dar uma fala logo. Então, assim, só justificar uma coisa. Ao ser contra escolas militares, né? Eu sou contra a escola militar, contra a militarização. Mais pra frente, eu pretendo contextualizar de forma mais ampla, porque eu sou contra. Mas eu não sou contra respeito em sala de aula. Eu não sou contra que o professor seja respeitado, que a figura do professor seja respeitada, né? Eu só sou contra a hierarquização militar. O professor ele não pode ser visto como um cara superior a nível militar. Sou contra alunos saírem marchando da escola. Sou contra alunos ficarem em formação militar no pátio. Sou contra isso. Né? E a cultura pop chega em todo canto... E nós temos, na questão de manifestação cultural, avançado muito. Né? Os alunos têm tido liberdade de demonstrar as características de suas etnias na escola nos últimos anos. Né? Por exemplo, as pessoas negras têm soltado mais o cabelo, os homens negros têm usado mais black power na escola. E antes, como você falou, era muito castrado. A questão também do padrão de beleza, do branco, do cabelo liso e tal. E nós temos avançado na escola civil, entre aspas, muito nesse sentido. Né? Uhum. Os alunos têm expressado mais as suas características físicas, se orgulhado mais de suas origens étnicas. E na escola militar, você tem um regresso. As meninas de cabelo preso, né? Uhum. Sem poder demonstrar suas características culturais, étnicas. Os meninos também, cabelo cortado. Né? Uhum. Pessoas, por exemplo... homens, que nascem homens, né, mas não se identificam com o próprio gênero, que querem, por exemplo, posteriormente fazer uma cirurgia de transição ou então uma reposição hormonal, que desejam ter seus cabelos grandes, são respeitados, mais respeitados nas escolas civis do que nas escolas militares, que ainda tem, pela questão militar, uma divisão muito grande de homem, mulher e tal. Tu deixa eu fazer só um parênteses rapidinho? Devido à própria lógica de aquartelamento e tal, né? Então, eu não sou contra respeito, eu sou a favor da diversidade que existe. Eu sou a favor que exista disciplina na sala. Eu só não acredito que essa disciplina precise ser militar. Pronto. Assim, eu entendo absolutamente o que ele está colocando. Mas a questão é porque, assim, a gente, como eu estava dizendo, a gente vê, quem vê muito de fora... não percebe muito bem as dinâmicas. Se você tiver a oportunidade, eu lhe convido a participar de uma aula minha lá, né, para você ver como o universo é um universo leve, não é um universo tão pesado quanto a gente imagina. Existe disciplina, existe uma ordem que é exatamente o modelo que é implantado. Tem aquele negócio, modelo a gente não tem o que fazer, a gente apenas copia. Mas a gente pode adaptar algumas coisas. Vai variar muito de coordenador para coordenador. Por exemplo, a nossa gestora, a nossa diretora, no caso, um abraço para a Coronel Bonita. Ela é uma pessoa riquíssima, é uma pessoa abertíssima para diálogo. Então, a própria SAC desse ano é exatamente uma mostra cultural mesmo, onde você vai falar de preconceito racial, do preconceito de gênero, foi bem aberto esse ano, foi bem amplo, porque a gente sabe que a sociedade ao nosso entorno tem esses problemas. E na escola também temos esses, na verdade, problemas, assim, mas porque a nossa sociedade, no caso, ela é problemática. Ela não reconhece a diferença como se fosse uma normalidade, sim como um problema. Então, a gente tem esses miasmas, vamos colocar assim, essa discussão entre o que é certo e o que é errado, sendo que, às vezes, tudo é certo. Apenas uma visão. Apenas... Então, é isso que eu, às vezes, digo. Quando a gente está de fora, a gente não consegue defender muito bem algo, ou defende muito ferramente, no caso, por não conhecer. Eu tinha esse pensamento. Eu disse, poxa, quando eu chegar no colégio militar, eu não vou ser o Rogério que eu era no liceu. E, na verdade, estou sendo a mesma pessoa. Não. Bem, pessoal, a gente está agora encerrando o primeiro bloco dessa discussão riquíssima. Fiquem ligados com a gente. Daqui a pouco a gente volta para continuar no segundo bloco a nossa discussão. Obrigado. Boa noite, ouvintes. Bem-vindos ao segundo bloco agora do nosso debate. Já para continuar com aquela pergunta que eu tinha feito no finalzinho, acabou tendo respostas e não deu para desenvolver muito bem. Sobre essa questão do modelo educacional inspirado em escolas rígidas e o quanto ela pode impactar a saúde mental de muitos alunos. Há também um contra-argumento que pode ser usado. Porque quando você escuta muitos familiares da escola militar, há também uma resposta de que esse modelo tem cada vez mais mudado a atitude dos alunos dentro do seu familiar. Eles acabaram criando um comportamento que ajuda dentro da própria família, principalmente em áreas sensíveis, né? Em áreas em que elas são, os jovens são mais suscetíveis à corrupção do crime organizado, onde a desigualdade social, as contradições são enormes, né? Então, é algo também a se relevar. Vou começar dessa vez com a professora Sueli, porque da última vez começou contigo, e agora... Pronto, Pois é, assim, a minha opinião sobre essa questão é... Eu repito o que eu falei antes. Isso não tem nada a ver com a lógica militar, com a lógica da escola militar. Isso não é uma especificidade da escola militar. Isso também pode acontecer em escolas civis. Cito, mais uma vez, o exemplo das escolas cidadãs integrais da Paraíba, que foi o exemplo que eu estudei mais, né, de modelo educacional novo que está sendo feito, né, que, sobre a questão da pressão psicológica dos alunos. Né, os alunos têm tutores individuais. Eu sou professora de história e eu vou ser a tutora de uma sala. Eu, além de dar aulas nessa sala, eu tenho que acompanhar individualmente os alunos, né, seus problemas, o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando e tal. Isso com acompanhamento de uma coordenadora pedagógica, que é psicopedagoga, né, formada, tem especialização nisso. Ou seja, tem esse acompanhamento. As reuniões de pais, os pais são cobrados a participar. Se os pais não participam, a gente manda mensagem, a gente vai atrás do pai e vê por que você não foi para a reunião. Se o filho está faltando muito, tem a ficha que é preenchida, que ele é cobrado, e caso ele não vá para a escola, o conselho tutelar ele é contatado, vai representar a escola na casa do aluno, né? E há o projeto de vida lá. O aluno ele apresenta um projeto de vida no primeiro ano do que ele pretende ser, né? E ele vai formar o currículo dos 3 anos de ensino médio dele baseado nisso, que é que ele pretende ser. E eu, como tutora desse aluno, eu tenho que ajudar ele nesse sentido, né? Do que ele pretende ser, de como ele quer construir o currículo dele, eu tenho que ajudar ele nisso. Ou seja, todo o acompanhamento, todo o aparato, e toda a infraestrutura existe nessas escolas cidadãs integrais e escolas cidadãs integrais técnicas, que dá um acompanhamento para o aluno individual, que dá, que abre espaço para a participação da família, sem obrigar os alunos a ficarem em formação militar, sem obrigarem os alunos a bater continência e sem obrigar os alunos homens, os meninos, a cortarem o cabelo em corte militar, né? Tudo isso que é colocado como uma vantagem das escolas militares, é encontrado em melhor qualidade nas escolas civis da Paraíba, por exemplo, desse novo modelo de escola estadual integral. Como o assunto aqui é novos modelos de educação, né, essa experiência da Paraíba está sendo muito exitosa, né? E o número de alunos com depressão, suicídio nessas escolas, não é alto, né? E, inclusive, consegue-se constatar alunos com problemas desse tipo, depressão, ansiedade, e já encaminhado para um CAPS, né, para ele passar por um tratamento, para ele receber a assistência necessária, né? Ou seja, toda uma estrutura que é baseada no bem-estar do aluno, com as suas especificidades, sem a tentativa de colocar o aluno, em abstrato, numa igualdade militar com os outros, né? Ele, em sua especificidade, com suas particularidades, com seu projeto de vida, sendo protagonista do ensino, ele tem essa educação, que está apresentando ótimos resultados. Como o próprio professor reconheceu, a Paraíba saiu em 3 anos de 0 a 100%. Os números são impressionantes, né? Então, é só colocar isso. A participação da família, a questão da pressão dos alunos, não é uma especificidade da escola militar, e existem formas de ser rígido. Ser rígido não é chegar para você dizer: Matheus, corta esse cabelo, e suas notas, tal, ser bem tradicional, por assim dizer, né? Existem formas de ser rígido. Ser rígido não envolve necessariamente ser um capitão para os alunos, por assim dizer, né? A nível de metáfora, né? Não dizendo aqui que o professor faz esse papel, né, na sala, a nível Entendi. De metáfora. Mas, terminado minha fala, eu vou passar para o professor. Pessoal, assim, é muito boa essa discussão, porque a gente, na verdade, tenta desmistificar o máximo possível, né, alguns contextos. Como eu disse, eu vim de uma estrutura educacional e fui partir para outra. Quando eu vi, poxa, só tem vaga no colégio militar, eu disse, poxa, vai ser um impacto muito grande. Né? Vai ser uma... Pô, como é que eu vou lidar com esses meninos? Que eu conto piada na sala de aula. Né? Às vezes eu faço stand-up na sala de aula. Entendeu? Então, assim, antes, né, eu vou ter que mandar um abraço para o menino aqui no caso, então vamos me matar quando chegar na sala de aula. Né? Para os segundos anos aqui, um abraço pessoal que estão assistindo aqui na live. Pessoal, existe, sim, uma dinâmica de você cortar o cabelo e tudo mais, mas, Suede, isso vem de uma estrutura que foi implantada. Né? Como, por exemplo, no caso, é uma regra ter que cortar o cabelo? É. Aplicada 100%? Não. Você vai deixar de assistir aula por causa disso? Não. Você vai ter uma reprimenda? Sim. Mas, dentro de uma escola normal, também tem vários problemas também que, às vezes, nem são repreendidos. Por exemplo, estou falando do projeto de vida, no caso, do diretor de turma. Do diretor de turma, não. Não sei se é núcleo aqui. Não sei se é também núcleo. Não. Aqui nós temos um projeto chamado núcleo, que é uma droga. Na minha concepção, é uma droga. Porque é um projeto engessado. Você não pode sair daquele modelo. É como militarização. É uma apostila. Tu tem que pegar o menino e só tem que fazer isso. E ensinar não é mecanicismo. Tá entendendo? Então, para a gente aqui, no caso, o plano de vida, beleza, massa. Mas, a partir do momento que você começa a ter um amarramento na forma de você ensinar, você transmitir para o aluno, no caso, que ele tem uma vida fora da sala de aula, é também uma forma de militarizar, uma forma de você hierarquizar um conteúdo. E isso não existe. Conteúdo se cria, conteúdo se desenvolve. Então, assim, a escola militar, ela vem apoiada num anseio da própria população e tudo mais, e a gente sabe que é um contexto social que foi que levou o cidadão a nosso ser presidente, esse anseio de mudança, esse anseio... Só que, assim, grande parte dos alunos do colégio militar são apaixonados pelo colégio. E eu fico besta. Né? Enquanto outros alunos, no caso... E aí a gente tem a percepção, porque existe o colégio do lado, né, que é o polivalente, e hoje mesmo na SAC, vários adolescentes, poxa, eu queria vir para cá próximo ano. Tá entendendo? Então, fica difícil a gente dizer assim, poxa, isso é um modelo errado, isso não dá certo, isso aqui. Poxa, é um colégio que cobra muito, fato, cobra muito. De um contexto militar, sim. Está dando certo? Sim. Está na Paraíba, está dando certo a escola profissionalizante? Integral, está dando certo? Sim. E detalhe, fazendo referência ao que o governador disse, não é uma ampliação. Ele não vai ampliar, não vai aderir. Ele apenas está cumprindo o que foi acordado há anos atrás. Né? Acordado com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com os bombeiros, que são as ordens são as forças de auxílio, né? Para poder fazer mais colégios, para poder as crianças terem mais acesso. Porque aqui na região, como eu estava comentando em off também a gente, a nossa grande maioria de alunos, eles não são filhos de militares. Então, para mim foi um impacto muito grande. Quando eu pensei assim, pessoal, quem é que é filho de militar? Aí um levantou na sala, de 40 alunos, eu disse. Aí depois, isso também era minha semana de aula. Quando eu falei, o coordenador, Quer dizer que aqui tem mais meninos, no caso, que não são filhos militares? Eles, sim. E eles gostam daquela vida, eles gostam daquele contexto. Está entendendo? Então, assim, a gente tem que dar ao aluno, ou dar à sociedade, no caso, fatores emergenciais. Se a escola militar tem um foco, está dando certo, beleza, continua. Nesse contexto aqui do Colégio Militar Juazeiro, eu acho que seria interessante. Não no contexto de Fortaleza, que é mais pesado, é mais rígido, né? Até porque estão filhos de militares, então eles já entendem o contexto onde eles estão inseridos, social onde eles estão inseridos. Mas é uma forma de você ver a educação de maneira diferente. É uma forma de você, talvez, modelar diferente. É muito bom, é uma questão a se lembrar. Eu só quero ressaltar uma coisa, já dando mote, assim, para a gente ir para a próxima pergunta. Se tu quiser, já na tua resposta, professora, tu já pode dar uma resposta também sobre essa pergunta anterior. E é o que eu vou fazer agora, que é a seguinte. Foi muito bom ter ressaltado isso, de modelos. E cada vez mais especialistas em educação e estudos em educação têm percebido que o modelo escolar não precisa mais ou se torna inútil quando o aluno tem que se adequar ao modelo. Parece agora que os alunos, ou que a escola que tem que se adequar ao aluno. Uhum. Né? Eu sempre lembro das escolas politécnicas russas antigas, em que eles acabavam... Também alemãs. E eles acabavam encontrando ali uma função, uma educação para além da função mercadológica. Uhum. Né? E essa questão de, será que agora a gente não caminha para modelos em que a escola tem que se adequar ao aluno e que talvez escolas com educação um pouco mais rígida não sejam um contrassenso a isso, ou talvez o aluno encontre um modelo que se encaixa a ele na escola militar também. Né? Fica aí, já, professora Suede. Assim, só sobre o... Antes de eu responder essa pergunta, falar sobre o que foi falado pelo companheiro antes. Assim, as escolas militares elas têm funcionado, vou sempre bater nessa tecla, não porque elas são militares, mas porque elas têm uma infraestrutura muito boa, exato, elas têm laboratório, os profissionais são valorizados, né? Você encontra um espaço para trabalho apropriado. Se você quiser levar os seus alunos para um laboratório, você tem um laboratório, né? Coisa que boa parte das escolas fundamentais do Juazeiro não tem. Então, aí o que eu vou colocar? Por que é que o aluno chega na escola militar, o aluno normal, assim, que não é filho de militar, e gosta da escola militar? Porque ele chega e vê o que ele não tinha nas escolas normais. Né? Ou seja, independente da lógica militar, se ele tivesse uma escola civil com essa estrutura, ele também se sentiria acolhido, veria que ele tem estrutura. Ou seja, as escolas militares não funcionam não porque elas são militares, mas porque elas têm uma infraestrutura, profissionais valorizados e tal. E se você aplicar essa lógica às escolas civis, mais uma vez, estou ficando chato, mas vou... Como está sendo feito na Paraíba, vai dar certo. Né? Vai dar certo. Então, sobre a pergunta que você colocou... Matheus, eu acho que as escolas militares, sim, são contrassenso, é quase implícito perguntar isso para mim dentro dos meus posicionamentos anteriores, né? Mas eu acho que nem a escola deve se adaptar ao aluno e nem o aluno deve se adaptar à escola, deve haver uma coisa dialética, né? A escola tem que saber até que ponto se adaptar ao aluno e até que ponto obrigar o aluno a se adaptar à escola. Porque eu e o professor, a gente tem vida em sala de aula e a gente sabe que 40 alunos em sala de aula, como é que a escola vai se adaptar ao aluno? Difícil. Individualmente, né? É muito difícil. Então, é preciso exigir do aluno, é preciso rigidez, né? Quando eu estou dizendo aqui que eu sou contra a lógica militar, eu não estou dizendo que os alunos têm que fazer a bagunça na sala. Eu sou uma professora que defende a rigidez. Eu sou uma professora rígida, né? O aluno se danou, expulso de sala, chama os pais, suspenso. Né? Eu sou uma professora rígida. A rigidez, como eu falei, existem vários tipos de rigidez. E a escola ela tem que saber até que ponto se adaptar ao aluno e até que ponto é exigido o aluno. E o professor que está na sala de aula também tem que saber até que ponto eu tenho que me adaptar e até que ponto ele tem que se adaptar. A educação ela é construída pelo professor e pelo aluno. Né? É uma construção. Sim, não, com certeza, viu, Sui? Exatamente um dos fatores que eu percebi na escola militar, quando eu entrei, Foi, permanente. Eu achava que ia ter um problema muito grande na questão da transmissão do conhecimento. Ao contrário, os meninos são muito abertos, no caso, a metodologias diferentes. Então, assim, lógico, você tem toda a razão em explicar. Ah, ele não tem acesso a isso. O aluno vai se sentir melhor. Mas a gente está numa crescente educacional no Ceará, como no Nordeste como um todo. O Nordeste tem crescido muito, o IDEB tem mostrado o Nordeste crescendo bastante nos últimos anos. Por isso, por índices como o da Paraíba, que não tinha um investimento educacional, o Pernambuco mesmo, no caso. O Ceará despontou. Na verdade, o Ceará despontou nos últimos 20 anos em termos educacionais, muito pelas políticas, no caso, que foram implantadas no Ceará. Mas os outros estados estavam capengando ainda. Então, quando os outros estados começaram a melhorar, melhorou como um todo, melhorou a média como um todo. Então, o Brasil ele tem uma média intermediária em termos de caráter mundial porque não tem investimento melhor. E aí, detalhe, o que, que faz uma escola militar ter um pouquinho melhor de qualidade? Porque existe a questão de uma taxa que é cobrada, né, para ajudar na manutenção da escola, para comprar mais materiais, né, e os acordos que são feitos, né, os acordos que eu vejo, não, perdão, ou as licitações, no caso, existe uma trivialidade maior, né? A gente sabe que tem diretores por aí, né, com chaves, aquele negócio todo, né, para poder empresar. Existe todo canto, né, licitação A, B ou C, que fulano vai ganhar e tudo mais. Então, isso não existe tanto no meio militar, porque ele vai responder a alguém. E, geralmente, no caso, esse alguém tem uma patente maior do que ele. Então, a hierarquia nesse contexto funciona, administrativamente falando. Entendeu? Então, assim, se vocês chegarem na escola militar, a oportunidade, eu lhe convido mais uma vez a participar de uma aula da gente lá, você vai ver que não é esse mundo todo de diferença entre uma escola pública normal e uma escola militar. Existem diferenças claras. O fardamento, a postura, a questão da ordem, da disciplina, mas um ambiente educacional como outro qualquer. Eu digo isso porque eu ensinei numa escola, como liceu, que você mesmo disse que fez parte, e ensinei lá. Eu percebo que o aluno é tudo igual. Muda somente o lugar onde ele vem. Aluno, ele tem vivências específicas, mas, como são adolescentes, geralmente eles têm a mesma dinâmica. Não muda muito. Fazem bagunça, entendeu? Às vezes acaba tendo que dar um grito, pessoal, peraí. Né? Aí a questão de sair de sala, tem a questão do CAD, positivo ou negativo, que influencia na graduação deles. Entendeu? Existe um senso de competição interna também, que é aquela competição um pouco saudável entre eles. Né? Tirar nota boa, tudo mais. Então, assim, eu acho, defendo que é um modelo que não precisa ser expandido? Não. Precisa ser modulado como os outros modelos também. Entendeu? Atende uma clientela específica, atende um contexto específico, atende uma necessidade específica. Se vai dar certo daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, a gente não sabe. Até porque a gente tem essa ciclicidade muito grande de educação no Brasil. A gente mudou muito. Nos últimos 30 anos, no caso, nós tivemos vários e vários tipos de educação diferentes. Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu contribuir muito nesse debate, expor opiniões e pessoas que vivem a realidade da educação no Brasil. A gente já está acabando, pessoal, então eu só peço que, pelo menos os convidados, deem sua última palavra, né? Seja um pouco sucinto dessa vez, assim, um minuto, porque a gente já está encerrando, as meninas têm que ir para casa pegar o ônibus. Então, em poucas palavras, como vocês acham que o futuro da educação no Brasil vai se estabelecer agora, a partir desses novos modelos surgindo, escolas construtivistas, técnicas, militares? Qual a solução para essa saída, que esse buraco educacional, esse lapso educacional que o Brasil ele ainda vive? E é isso. Deixo as considerações finais e muito obrigado. Antes de mais nada. Discutir educação pública não é discutir só aprendizado e número de avaliação, é também discutir um projeto de sociedade, né? Então, a sociedade também precisa participar, como o professor mesmo colocou. Exato. Eu concordo. E, assim, não tem como melhorar a educação melhorando só a educação. É preciso também melhorar a sociedade ao redor. O investimento em educação precisa estar integrado, a distribuição de renda e tudo, esse todo papo que parece clichê, mas é verdade. Só vai funcionar assim, né? Mas eu acredito que a melhor escola é a escola que escuta o aluno, que dá espaço para o aluno se desenvolver em sua particularidade, em suas especificidades, né? E eu acho que, como debater educação pública é debater também um projeto de sociedade, eu acho que não cabe aos militares, às polícias, esse papel, né? Eu, enfim, concluo aqui. Pronto. Eu queria, primeiramente, agradecer, né, ao convite. Sou muito grato, no caso. E, assim, eu sou um cara bem aberto, né? Tanto assim, entendo demais o seu posicionamento. É um posicionamento mais político do que mesmo, no caso, política ideológica mesmo, no caso, como, do que mesmo físico, né? Não é um problema com as, um problema com o modelo, né? Só que é um modelo estigmatizado. É um modelo estigmatizado, no caso, que a gente pode quebrar esse estigma, né? Não é uma a escola, ela vai mudar muito ainda, né? E assim, o principal elemento de mudança da educação chama-se investimento. Não seja escola militar, escola técnica, profissionalizante, construtivista, libertária, não importa. Eu tenho que colocar dinheiro dentro. Se eu pegar, por exemplo, Coreia do Sul, né? 70% do PIB da Coreia do Sul é para educação, pô. Para fazer o quê? Os caras serem engenheiros, serem médicos, entendeu? Serem caras que produzem tecnologia. Isso é que dá dinheiro hoje. Não é arroz nem feijão, como o nosso coleguinha lá, né, quer fazer, né, quer transformar o Brasil mais uma vez numa grande fazenda. E não é assim. A gente tem que fazer, investir em educação. Cortar a verba da educação superior, está certo? Não. Então, a gente tem que começar lá de baixo. Lá de baixo, dos pequenininhos, salas maiores, com menos crianças, mais professores, mais tutores, como a Noruega faz, como a Suécia faz, como a Dinamarca faz, fazendo educação fundamental com mais anos, como tem exatamente por aí nos Estados Unidos, 10 anos de fundamental, 4 anos de médio, porque a educação nunca é demais. Anos de ensino nunca são demais. Então, dinheiro. Investir dinheiro tem retorno. E aquele negócio, educação é um investimento a se perder. Você não investe esperando, no caso, daqui a 5, 6 anos, recuperar o dinheiro. Você espera daqui a uma geração, 50 anos, aquele investimento voltar. Então, agradeço mais uma vez a vocês, agradeço a nossa amiga aqui pela participação e gostei demais do debate com o pessoal. Pessoal, agradeço aqui a participação de todos, das colegas que ajudaram na produção, na gravação, aos dois professores que estão aqui, a Suede, ao Rogério, ao PV que está ali gravando. Infelizmente, a gente está chegando ao fim de um ciclo, né? Os rádios debates vão acabar se encerrando. E é uma honra estar acabando esse rádio debate com algo tão construtivo como foi hoje. Muito obrigado a todos e até os nossos próximos quadros.